com sua licença, sabe? Nos chamou? Sim, chamei porque há muito tempo vocês estão empenhados nessa causa. Mas ainda não é o bastante. O grande rei os convoca para uma guerra. Muitos foram convocados, porém o rei sabe que são poucos os que se dispõem a sujar a farda. Se orgulham em retornar da guerra sem cicatrizes e com seus coturnos ainda lustrados. Seus companheiros feridos foram esquecidos, abandonados nas trincheiras, substituídos por comodismo e entretenimento, pois acharam que isso significava a vitória. Sem perceberem, aos poucos foram trocando seus valores. Mas somos meros MCs. E temos medo de decepcionar o grande rei. Não existe mero MC. Banalizaram essa honra porque nunca herdaram este posto. Mas vocês, como mestres de cerimônia, farão da cerimônia uma luta e da luta uma conquista. Bom, se é assim, eu me coloco à disposição. Eu também, tamo junto. Vocês entrarão numa terra onde há muitos gigantes. Não pela sua estatura, mas sim pelas suas ações, caráter e postura. Gigantes do ego e pequenos em virtude. Percorram o caminho estreito e não peguem atalhos. Socorram seus companheiros feridos, levando a eles luz, água e pão. Recrutem homens e mulheres valorosos, dispostos a perderem sua própria vida para ganhá-la. Vão à terra de gigantes, dispostos a saquear algo que sempre pertenceu ao rei. Vocês não irão a esta terra para vencê-los, mas para que com fé, mansidão e humildade, eles entendam o verdadeiro sentido que nos faz grandes. Mas sabe, qual é esse sentido? Sejamos pequenos aqui para sermos grandes com o rei. Então vamos, mano. Simbora, estamos em batalha. Espera.